tem agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de ouro e platina. a long road to travel, but when it's done, I will give to you my morning song, and I'll love you till I'm gone. Latina. Palmo de terra pra se plantar, o colo de uma mulher, uma companheira, uma brasileira pra se amar. Se eu tiver que lutar, vou é lutar por ela. Se eu tiver que morrer, vou é morrer por ela. E se eu tiver que ser feliz, você vai ter que ser feliz também. Homens vieram da noite em gritos de guerra, feriram a terra, o céu e o mar. Homens ficaram no chão, mirando as estrelas, mas sem poder vê-las no céu brilhar. E o que mais prometer aos herdeiros da vida? E que versos fazer a mulher concebida? E quando alguém morrer assim, vai ser a morte para mim também. E que versos fazer a mulher concebida? Se eu tiver que morrer, vou morrer pela vida. Se eu tiver que morrer, vou morrer pela vida. Continuo a ouvir Ouro e Platina. I'm hearing images, I'm seeing songs, no poet has ever painted. Voices call out to me, straight to my heart, so strange, yet we're so well acquainted. I let the music speak with no restraints, I let my feelings take over, carry my soul away into the world where beauty meets the darkness of the day, where my mind is like an open window, where the high and speaking to my heart, let it flow through me. Yes, I let the music speak. I let the music speak. God is the last anything from the sky. Somebody's talking and won't tell you why. So you ask them to stay when you want them to fly. And you try not to think of tomorrow's goodbye. Agora, na sua antena web, Ouro e Platina. Yeah! acordada em luz, claridade em branca paz pra você chegar com o sol e a luz do dia. Só quero você.